gemidos junto com os anjos proclamam teu louvor antes de formar-se o firmamento e a terra. Eras e sempre és e hás de ser, Senhor. Santo, santo, santo, nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro puro e perfeito, excelso, benfeitor. Santo, santo, santo, Deus onipotente, tuas obras